Fala galera, beleza? Aqui é o Ivaldo, Nerd Patriarca. Trouxemos um quadro novo para apresentar para vocês hoje. Iremos falar sobre o top 10 franquias de jogos de luta da nossa infância, que fizeram parte da nossa vida. Esperamos que vocês curtam bastante. Tô aqui com meu parceiro Everton. E o rei sempre é o primeiro. Olha só, estou aqui com meu parceiro Vinícius. Eu sou campeão brasileiro de jogos de lutas diversos. Tô aqui com meu irmão Raul. Bom dia, boa tarde, boa noite. Get over here. E é isso aí, galera. Vamos lá então. Podcast Nerd Patriarca. Her graceful sword dance cuts through enemies. Offer your soul. Here I come! Final battle. Fight! Beleza, pessoal, aqui é o top 10 franquias de jogos de luta. O Ivaldo vai trazer um primeiro jogo icônico para nós. Vamos esse ver o que sai disso. Esse é. Vamos lá, galera. O jogo que eu vou trazer, esse número 10, nada mais, nada menos é do que Soul Calibur. Soul Calibur. Esse jogo, falando aqui rapidamente do título, ele não nasceu como Soul Calibur, na verdade, né? Soul Edge, né? Ele saiu, isso, ele nasceu como Soul Edge. Mas tinha um jogo Soul Edge, Ivaldo? Tinha um jogo Soul Edge. Ele era dos arcades, ele nasceu nos arcades, né, Soul Edge, e ele veio pro console. Aí, dependendo da região, ele tinha dois títulos, ou ele era conhecido como Soul Edge, ou como Soul Blade, na época do que ele veio pro PlayStation. Eu acho que eu joguei no PlayStation 1, no PlayStation PS1, eu acho que eu joguei Soul Blade, era ou Soul foi Blade. Soul Edge. Era o mesmo esquema, tipo, de Resident Evil e Biohazard. Isso. Exatamente. Isso. Porque às vezes, um é um nome japonês e o outro é um nome americano, né? Alguma coisa do tipo. Exatamente, é isso mesmo. Falando um pouquinho só, assim, rapidamente do nascimento desse jogo, na década de 70, meu Deus do céu, na década de 90, né? Nossa, que jogo velho, dá. Na 70, o negócio ia ser bom. Na década de 90, os jogos, eles seguiam aquele padrão tipo Street Fighter, tá ligado? Jogo 2D, aquela luta padrão, beleza. Magia, algum sistema, não. Um dos primeiros jogos que tentou trazer aquela renovação gráfica, efeitos 3D, foi o Virtua Fighter, que cara, Virtua Fighter, ele é o pai de todos os jogos de luta 3D, praticamente. Mas ele é bem ruim, né? Então foi o primeiro, né? Eu joguei uma vez na vida. O Virtua Fighter, ele inovou porque ele foi o primeiro que trouxe a tecnologia 3D. Mas era da onde? É Sega Saturno? Sega Saturno. Isso. Então, Sega Saturno. Assim, por ser o primeiro, tava tudo uma coisa assim sendo adaptada, né? Sendo testada, aprendida. E eles estavam puxando pra uma coisa um pouco mais realista. Tanto que não tinha nenhum tipo de poder. Todos os personagens só lutavam tipo um soco, chute normal. A única coisa que era bem assim diferente mesmo, assim, tipo, irreal, era os pulos, que era muito alto. Era muito alto, é isso mesmo. Mas tirando essa parte aí, tem toda uma tranquilidade. Se eu não me engano, eu acho que tinha até questão assim de derrubar do ringue, né? Ou será que não? Eu acho que tinha, porque o Soul Calibur também tinha. Se eu não me engano, tinha sim. Bem, nessa época, a Namco, ela manteve seus projetos, ela tava lançando seus jogos 2D, só que ela já tava avisando, ela tava estudando, ela só não queria arriscar. Aí ela lançou um jogo chamado Weapon Lords. Ele lembrava um pouco o sistema do Samurai Showdown, sabe? Que é tipo guerreiros lutando com armas. O uso das armas. Que até você pega Street Fighter, você não vê que tem gente que usa arma, né? Grande parte dos personagens é na mão. Aí, passando-se um bom tempo, o que ela fez? Ela pegou tudo o que ela revolucionou nesse jogo Weapon Lord e dentre algumas outras outros títulos da própria Namco, e observando um pouco desses novos jogos em 3D que tava saindo, ela, tipo, vamos arriscar. Ela deu origem ao Projeto Soul. E em 1996, jogou pros arcades Soul Edge, né? Que foi uma revolução, né? O jogo chamou bastante a atenção do povo. Logo na sequência, lançaram ele pro PlayStation 1, que foi onde a gente conheceu. E em 1997, que foi o ano que ele foi PlayStation. E em 1999, se eu não me engano, ele veio pro Dreamcast, já como Soul Calibur 2. Só que nisso ele já tinha ido pros arcades também, viu, galera? E, cara, Soul Calibur 2, o jogo estourou. Porque ele deu um pulo gráfico e, tipo, de jogabilidade inigualável, cara. O Soul Calibur... Soul Calibur 2, acho que ano? Não, Soul Calibur 2 não, minta. É o Soul Calibur mesmo. Soul Calibur, né? Porque isso, é a continuação do Soul como se fosse... Isso, se fosse continuação, seria o 2. Mas é que mudou o título, seria o primeiro mesmo. Esse jogo, tanto quanto antigamente quanto hoje, né? Ele teve sua origem no PlayStation 1, Dreamcast, arcades, e agora atualmente ele foi pra Xbox, PlayStation 2 e, meu, por aí vai. PSP tem um título do Soul Calibur também. Deve ter um monte, né? Nossa, cara, tem Soul Calibur. Só querendo dar um adendo aí, que, tipo assim, algumas coisas era só pra um videogame, um console específico. Então, por exemplo, assim, ah, eu tinha o Mega Drive, beleza, mas, putz, tem um jogo legal que só era do Nintendo, sabe? Um exemplo. E aí, coisa, hoje, meu, a gente pode pegar e jogar todos, meu. Não, mas hoje ainda tem a treta do PlayStation e Xbox, mas... Tem mesmo. Mas é bem menos, né? Mas ainda existe isso, exclusivos. Ah, sempre vai ter, sempre vai ter. Sempre vai ter porque é questão de... É isso que faz a diferença. Negócio, né? O Soul Calibur mesmo passou por isso. Quando ele veio pra essas antepenúltima sequência de consoles, que foi na época do GameCube, do PlayStation 2, do Xbox, o antigo, eles meio que fizeram uma jogatina assim. Cada console, além dos personagens padrões do jogo, vinham com personagens específicos, né? O GameCube acho que vinha com o Link do Zelda, PlayStation 2 vinha com o Rei Asha do Tekken, e o do Xbox, se eu não me engano, vinha com o Spawn. É, exatamente. Eu lembro que tinha colocado na pauta que tinha até o Assassin's Creed depois, não foi? Esse aí foi pro Soul Calibur 5. Ah, tá. É, mais pra frente o Kratos. É, eu acho que era o Ezio, né? O Kratos, eu tô dizendo. O Darth Vader, Mestre Yoda. Nossa, os caras. É, os caras começaram. Darth Vader, Mestre Yoda? É, sério? Sim, no Soul Calibur 6 eles falaram que vão colocar o Chimbinha. Fazer uma diferença. Vai ser louco demais. Vou falar um pouquinho da história. É em torno da Soul Edge, que é uma lâmina lendária, lá, uma espada lendária. Seria uma arma definitiva, né? E, tipo, muitos guerreiros, ao longo de muitos anos, tipo, tentaram pegar ela, ter o poder dela. E ninguém nunca conseguia, ou quem conseguia perdia, bem, por aí vai. Só que um mercadante de armas chamado Verse, que, por sinal, Verse é mestre de... Mestre, não mestre de treinou, né? Ele é mestre de que, tipo, ele manda no voo. Manda. Certo. Ele descobriu que ia ter um leilão. E nesse leilão, essa arma, é bem provável que ela estava à venda nesse leilão. E aí ele contratou um pirata, que é um dos personagens mais fodas da saga, que é o Cervantes, pra que ele roubasse essa espada e trouxesse pra ele, né? Só que nisso o Cervantes foi, roubou a espada e acabou sendo, vamos dizer assim, possuído pelo poder sombrio da arma, que ela na verdade é uma arma amaldiçoada, né? E aí ele pegou ela pra poder próprio. E nisso ele sumiu durante o quê? Uns 10, 20 anos, vamos dizer assim, e foi coletando almas. Foi matando e coletando almas. Muitos anos depois ele foi encontrado lá, 8 guerreiros, né? Foram atrás da espada, estavam caçando a espada. Aí entra os personagens clássicos, que é Mitsurugi, Taki, Sofitia, a Ivy, ela veio participar só no Soul Calibur do Dreamcast. Ah, é só do Dreamcast? Só, até o Soul Edge ela não tinha aparecido. O Killik é do Dreamcast também. Caramba, só sei os caras do Dreamcast. Só do Dreamcast. O Siegfried, ele é da versão antiga. O Rock é da versão antiga. Voldo, ele é da versão antiga, graças a Deus. Voldo sempre esteve. O Astaroth foi do Dreamcast. Aí, caralho. Yoshimitsu eu não lembro. Mas o Yoshimitsu, ele é do Soul Calibur ou ele é do Tekken? O do Soul Calibur, vamos dizer assim, ele é um antecessor do Yoshimitsu do Tekken. Entendi. Não, beleza. Aí, bem, um belo dia, Sofitia chegou, pegou o Cervantes, derrotou ele junto com o Ataque. Nossa, e depois ele perdeu pra Sofitia e Ataque, que salvou a Sofitia e conseguiu derrotar lá o Cervantes. Só que antes dele morrer, o Siegfried chegou e, tipo, ele se transformou no vilão do jogo, né? Que é o Inferno. Ele foi dominado pelo poder lá da espada e se transformou no Inferno. E o Nightmare? Que então, depois, depois se torna Nightmare, né? Quando ele vence o Cervantes, que já tinha... A Sofitia tinha quebrado a Soul Edge, tinha voado um pedaço pra todo lado. Quando ele vence o Inferno, ele pega um pedaço lá da espada e acaba sendo possuído pelo poder negro também. Aí acontece o fenômeno lá, que ele libera um poder extremo da espada, quando ele se transforma em Nightmare, que eles chamam de... Acho que Devil Seed, alguma coisa assim. É tipo uma energia maligna, as pessoas ficam meio que do mal. Aí entra pro Soul Calibur 2. Soul Calibur 2 não, caramba. Soul Calibur. Soul Edge pra Soul Calibur, isso. Aí no Soul Calibur que vem os que a gente conhece, que é o Killik, o Max. Aí vem a galera. Ixi, Lizard Man, Ed Master. Nossa, aí vem toda a galera. Lizard Man, nem lembrava. Lizard Man, Astaroth também. Desses personagens, os que eu mais destaquei, cara, que eu curti pra caramba, foi o Cervantes, principalmente na época do Dreamcast. Os outros títulos, vou até ser honesto pra vocês, do Soul Calibur 3, 4, 5, são bons, todos são muito bons, mas, cara, pra mim o... O Soul Calibur do Dreamcast foi o melhor título. Pra ser sincero, foi o melhor título. Que a gente jogou muito, né? Foi o que a gente mais jogou. E uma coisa foda do jogo, que vocês vão lembrar agora que eu vou falar, é daquele bônus lá que você jogava tipo meio que um RPG. E você lutava. Isso, nossa, aquilo ali era viciante, cara. Muito foda aquilo ali. Adoro. A gente desenhava na época, né? Desenhava, nossa. Os personagens que eu mais curtia daquele jogo, lógico, o Cervantes, foi o primeiro vilão, Nightmare foi o segundo, e obviamente, Voldo, né? Cara, eu gostava muito do Mitsurugi. Uma curiosidade interessante, no Soul Edge, em alguns países, onde a imagem de um samurai não ia ficar muito legal, tipo Coreia, essas coisas, eles tiraram o Mitsurugi e colocaram um cara, tipo, usando a mesma armadura, só que era um cara chamado Arthur. Nossa! Não era Mitsurugi. Porque se você colocar, tipo, Mitsurugi, samurai, tipo, tinha países que não gostavam muito dessa vibe. Outro negócio interessante, nesses personagens extras que eles costumam colocar, o Dante do Devil May Cry entrar no Soul Calibur 3, dá pra acreditar? Nossa. Mas como personagem extra, né? Como personagem extra, só que aí cancelaram, bem, ninguém sabe por qual motivo. Se é que, tipo, criaram o Dante e falaram assim, vai ser um personagem do Soul Calibur. E depois, vamos fazer um jogo pra ele. Não, na verdade, o Dante, ele foi criado, o jogo do Dante foi criado num spin-off, numa tentativa de criar um jogo de Resident Evil 4. Os caras estavam fazendo um bem bolado lá com 4, aí ficou muito macabro, demônios, não sei o que lá. Os caras falaram, vamos pegar isso aí e vamos fazer outra coisa. Fizeram o Devil May Cry. Que bom, né? É, muito bom, por sinal. E é isso, cara. Soul Calibur do Dream Quest, pra mim, foi um dos melhores títulos da franquia. Esses personagens que eu trouxe pra vocês são os que eu mais gostava de jogar. Sim. Vamos falar pro pessoal aqui que você tinha um Dream Quest. E a gente dava, alucinadamente, vários jogos que a gente vai falar hoje. Foi uma época em que ele comprou o melhor videogame do mundo. É verdade. O nosso amigo chegou na nossa casa e falou assim, pessoal, comprei o videogame no momento. E de fato era o videogame do momento, né? Porque o Dreamcast era o lançamento, né? Só ele veio pra acabar com o PlayStation, só que... A Sony veio e fodeu tudo. No dia seguinte que eu comprei o Dreamcast, lançaram o Play 2. Parabéns, hein? Deu tanta diferença de tempo assim? Você comprou? Não, deu. Deu uma diferencinha. Deu uma diferença. Você não lembra? Quando eu comprei o Dreamcast, eu fui na loja de games. Lembra da história que eu contei pra vocês? Eu cheguei lá todo feliz na loja de games, os caras com aquelas pastas que pesavam 1 quilo só de jogo de Play 1. Aí eu cheguei pro cara, me vê a pasta de jogo de Dreamcast. Aí o cara deu uma risadinha e me jogou uma pasta com 5 folhas. Mas só tem isso? Esse videogame é falido. Você tinha acabado de comprar. Eu tinha acabado de comprar, velho. Ah, mas até que você teve bastante jogo até, né? Tive, não. O Dreamcast tem uma gama de jogos muito bons. Dreamcast tem jogos muito, muito bons. Ele tem jogos muito bons, mas ele não se segurou porque não tem tantos jogos muito bons. Ele tem muita merda, né? Muito jogo esquecível. Não que no Play 1 não tenha muita merda, mas a Sony ferrou, né, cara? Lançou o Play 2 já era. Não, o Play 2 era muito melhor a qualidade dos gráficos e tudo. Não teve como combater, né? Paciência. Mas caro ainda, não? Você chegou a ver? Não foi você ou foi o André que foi ver um preço de um Dreamcast recentemente? Os caras cobram caro, não tem essa não. Ainda é caro, sim. Principalmente aquele memory card vagabundo, que era um... Você tinha o jogo do bichinho lá? Nossa, pelo amor de Deus, pra que isso? É que aí já entra meio como raridade, né, meu? Aí os caras... Verdade. Só finalizando aqui O Soul Calibur tinha só 2 defeitos. Eu sempre odiei essa pegada de cair do ringue, velho. Ô, desgraça! Tava usando bem pra caramba, né? Daqui a pouco o cara dá um golpe e joga pra fora com a bola. Mas dar ao contrário funcionava também, né, cara? Não, sim, mas o problema é que às vezes você vai dar um golpe e tipo, você vai dar um golpe, aí o cara dá 2 estrelas pra trás. Você tá perto do ringue e cai. Você dava um golpe e você caía, cara. Cara, não faz sentido. E outra coisa que é muita mancada, é muita apelação. O cara no chão, você ainda consegue bater no cara. Não, é verdade. Tipo, você dá um combo de 3 hits, tira metade da barra de sangue, o cara cai no chão e você continua batendo. É, eu lembro de outro jogo que você dava pra fazer isso. Tanto que quando você matava o cara, você continuava batendo nele. Tá com raiva. Tem um The King of Fighters, não sei se vocês lembram do o primeiro The King of Fighters 3D que saiu, que era do PlayStation 2. E realmente, ele também, depois que você acabava, você continuava batendo no cara aí toda hora. Eu gostava. Mas até tudo bem, depois que você já venceu o cara, é uma coisa. E tipo assim, o Tekken tem um pouco disso. Às vezes no combo que você dá no Tekken, você derruba o cara, mas ainda consegue acertar uns 2 golpes. Então, no Soul Calibur é exato o que você tá falando, né? Não, só que Soul Calibur você pode acertar vários golpes. Você podia acertar muitos. Eu fui jogar, logicamente, com o melhor dos personagens, que é o Voldo. E eu peguei eu fui jogar contra o Nightmare. Mas você sabe que o Voldo ele já bate ele no chão, já bata nos caras, né? Exato. Porque não precisa o adversário cair no chão. Ele se deita no chão e começa a bater no adversário. Não tem um golpe dele assim? Tem, o vários. O Cold, ele é o personagem mais vantajoso do Soul Calibur, porque assim, todos têm suas qualidades e seus defeitos, assim como o Voldo também tem. Só que ele é um cara que ele consegue atacar tanto de frente quanto de costas. Beleza, nossa. Então vamos, calma aí, vamos falar sobre Voldo. Agora é a hora? Agora é a hora. Já que a gente já tá falando dos golpes dele, quem é Voldo então? Voldo, ele é um personagem especial, ele é único. Ele é simplesmente o cara praticamente mais bizarro de toda e qualquer franquia de jogos de luta possível. Não, eu diria que sabe de qualquer coisa. Franquia de videogame. Não, ele universo. Ele é um patamar. Ele pode ser usado e será usado, por sinal, nesse podcast como um termo. Voldo, ele é praticamente o quê? Um guarda-costas desse mercadante de armas que eu comentei com vocês da história do primeiro jogo, né? É um dos personagens que também tá procurando a Soul Edge, só que você não sabe o que ele é, quem ele é, qual é a sexualidade dele e o porquê que ele é tão bizarro. Ele é um cara, tipo, muito misterioso. E ele é foda, ele ataca de frente, de trás, você não sabe se ele tá olhando pra frente, olhando pra trás. Ele ataca que nem a menina do Exorcista, de quatro. Ele ataca deitado, ele ataca dormindo. É impressionante, cara. E ele não enxerga, né? Ele sempre usa máscara ou tá de venda. Exato. E o melhor é a voz de Darth Vader com garganta inflamada dele. E aí, o Voldo, na nossa infância, como foi um personagem que marcou muito... Nos assustou. Nos assustou. Caramba. A gente criou um termo. Como o Voldo é o ápice do bizarro, a gente usou Voldo pra simplificar coisas bizarras. Então, nós criamos um termo Voldiano. Adjetivamos o nome Voldo, cara. Você vê a importância do cara. O cara não é qualquer coisa. E então, aqui, nesse podcast de jogos de luta, a gente vai, de cada jogo que a gente vai trazer pra vocês, a gente vai citar um personagem específico de cada um que entra nesse termo de Voldiano. Que Voldiano é sinônimo de bizarro. Depois, se vocês puderem trazer mais alguns personagens pra gente, a gente agradece. A gente usa realmente o termo Voldiano. Não é uma coisa que tipo, não, não a gente é brincadeira, inventou, né? A gente usa desde que a gente começou a jogar, então são quantos anos? Muitos anos. Mais de 10 anos usando o mesmo termo. Eu imagino que, assim, eu sou irmão do Everton e o Ivaldo é meu amigo, nosso amigo há muitos anos, mas o Raul a gente conheceu há pouco tempo. Ele, na primeira vez que saiu com a gente, deve ter achado, pô, que é Voldo? O que é Voldo? Só observando, né? Esperando alguém, por acaso, soltar uma explicação. É verdade. Na sequência aqui, eu vou trazer o nono lugar. O nono lugar é o The Last Blade, jogo de 97, produzido pela SNK. Ele tinha que consoles? Ele teve no Neo Geo, Arcade, Dreamcast, PlayStation. É, praticamente todos, né? É. Os consoles. É porque, na verdade, esses jogos que a gente comentou, todos que saíram mais ou menos dessa década do Arcade, migraram pro PlayStation e daí migraram pra vários lugares, né? É, isso é verdade. Jogo de luta não tem esse muito negócio de exclusividade, né? É, difícil, né? Porque acaba indo pra todo o console. Mas bem, o The Last Blade é um jogo que a gente jogou muito no Dreamcast. No jogou Play 1 muito... também. É, o The Last Blade acho que é um jogo que a gente vai falar que tem menos versões. Ele só tem duas. Ele tem o The Last Blade e o The Last Blade 2. Uhum. E o jogo que a gente jogou mais foi o 2. Você lembra, Ivaldo, do The Last Blade? Lógico. Eu lembro, caramba. Eu sei que você lembra, porque a gente jogou muito. Não é o do Caçador de Vampiros? Lógico. Você lembra, perfeitamente. Mas eu não lembro desse Caçador de Vampiros. É o Blade. Meu Deus. O Blade é a lâmina do imortal, né? É, exatamente. Não, eu lembro do Last Blade, eu lembro. O seguinte, esse jogo, eu lembro da época que a gente começou a jogar, que primeiro o que diferenciava dele era um jogo de samurai. E naquela época era um hype muito grande, eu tava começando a ver muito anime, e um dos meus animes preferidos da época, o mangá, era o Samurai X, e eu não conseguia não linkar esse jogo com o Samurai X. É, isso é verdade. Aí depois eu fui ler que tem muita base do jogo no Samurai X de fato, cara. O criador, ele gostava e tal, e por isso que ele foi atrás dessa época. E fez o jogo naquela época dos samurais. Tem, mas tem algum personagem do The Last Blade que tem ligação, não, né? Não, isso não. Só semelhança. Na época eles falaram que o The Last Blade era um sucessor natural do Samurai Showdown, que era um jogo de samurais também, e era um jogo famoso, né? Uhum. De arcade. E tem essa relação com o Samurai X, né? Pra mim, e depois eu descobri que de fato a relação existe. E a história, eu fui ver a história é muito básica. A história é um portal, tem um cara chamado Shinozuki Kagami, que ele é um deus na Terra. E ele tá cansado, não encontra ninguém pra lutar que seja forte o suficiente. O que ele faz? Ele abre um portal que conecta o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Abrindo esse portal, o que acontece? Treta, né? Sai um monte de capeta do portal lá. É, uma coisa foda é que grande parte dos jogos de luta, principalmente os antigos, sempre a história é baseada meio que nisso. É um cara muito foda, que de tão foda ele tá entediado e quer encontrar alguém forte o bastante que ele possa enfrentar. Exatamente. Tem premissa melhor pra um jogo de luta? Não existe. E o jogo, ele se passa na final da era do Shogunato, lá o final do feudalismo japonês, né? Então tá acabando esse jogo. É a mesma época do Samurai X? É, a mesma época do Samurai X, porque no jogo tem até personagem que é do Shin Segumi lá, né? Que é a polícia da época, né? Uhum. Não é a polícia, é a polícia, não é? Não sei. Mas é os caras lá que usam aquela roupinha azul. É, do Saito, né? Do Saito. Quem assiste alguns animes da época vai lembrar. Peacemaker Kurogane. Vai sair um remake desse anime, então. Tipo, informação. É bomba, hein? Bomba. Vai sair um remake de Peacemaker Kurogane. Se você assistiu e não gostou, que nem eu, não assista o remake. Provavelmente vai ser uma bosta também. Eu gostava da abertura desse anime. Enfim, o protagonista desse jogo é o Kaede. Ele é criado junto com a Yuki e com o Moriá. E são treinados pelo mestre dele lá, que é um mestre, eu não sei o nome. E não interessa, porque não é personagem jogável. E se não é personagem jogável, não interessa. Essa é a lei, né? Um belo dia o Kaede sai, por algum motivo X, e volta e vê que o mestre dele tá morto. E ele acusa, ele vê que a última pessoa que encostou nele, brigou com ele e tal, foi o Moriá, que é um dos caras que foi criado com ele. Olha só. Só que o Moriá foge e ele... decide, eu quero saber o que aconteceu, né? Vamos atrás dessa porra. Ele vai atrás dessa porra. Nisso o portal tá aberto já, viu? O portal já abriu, já cagou tudo. E ele sai com essa Yuki em busca de respostas, né? Uhum. Só que a premissa do jogo é básica. Tem vários personagens que têm poderes de deuses antigos, que eram responsáveis por ser guardiões desse portão. Então você pode ver que tem personagem com poder de trovão, personagem com poder de gelo, personagem com poder de fogo, que isso é relação direta com os deuses que guardavam esse portão. Entendi. E aí depois, isso aí é extraordinário. Do jogo, ele descobre que não foi o amigo dele, que foi esse cara que abriu o portão, o Shizuku Kagami. Enfim. Esse cara é personagem jogável? É, ele é jogável. Ele é um carinha. É um carinha muito louco, ele usa uma roupa toda branca, uma espada. Ah, eu sei quem é. Sabe quem é, Ivaldo? Sei, ele é um cara forte. De roupa branca, que ele fica de olho ele fechado, é, todo seruzão. Isso, sobretudo tudo branco. É, então já sei quem ele é. O mais foda da história que você tá contando é saber de quando a gente jogava na nossa infância, a gente tacava um foda-se pra isso. Não, eu quero o samurai vermelho. Que era o samurai. É, era o cara da espada torta. Que era o cara do relâmpago. É, eu gostava do cara do gelo, que eu não sei quem é agora, não faço a mínima ideia. Mas tinha um carinha de gelo que eu gostava muito. Aquele anão pescador, ele era o deus do quê, aquele cara? Deus da sardinha? Acho que ele não é deus de nada. Mas enfim, o jogo ele tem uma premissa de, tipo, com essa abertura desse portão, pode aparecer lutador de tudo que é lugar. Nossa. Com o mesmo objetivo, né? Que é vencer. Foda. Os monstros saírem daquilo. Uhum. E o The Last Blade é um jogo, mano, que eu gostava muito de jogar primeiro. Aquele 2D que parece anime, né, cara? Exatamente. A gente sempre gostou, né, cara? Ele é um 2D que parece anime e tem relação pelo criador dele, que depois vai fazer outro jogo que a gente vai comentar aqui. Vocês vão entender o porquê disso. Eu achava muito foda o Setsuna, personagem do jogo lá, o Setsuna, lembra dele? Sim, o Setsuna. O cara que tinha uma coruja lá no ombro, aquele cara era muito foda, velho. Da hora mesmo. Sim. Ele é da hora mesmo. E, bem, eu cheguei a esquecer, aqui no meio da brincadeira, eu dei a ideia do nosso termo voldiano e esqueci de falar pro pessoal que o nosso do Soul Calibur, o meu personagem voldiano, obviamente falar, né? É o Voldo, né? Só pra não perder. Não acredito. É o Voldo. Na verdade tinha que ser o Kukur, né? Ele não devia nem. Ele vai aparecer na lista, mas não devia, né? Ele já é o deus do voldiano, né? Então... ele é o Voldo em pessoa. Ô Vinícius, já que eu comentei isso, qual é o seu personagem desse jogo que você achava voldiano? O personagem bizarro desse jogo. Bizarro não, por favor. Voldiano. Desculpa, voldiano. É um personagem chamado Mukuru. Meu Deus. É um cara com a faixa na cabeça. Uma faixa na cabeça, uma faixa no pescoço. Ele é uma múmia, né? É, praticamente isso. Com as lâminas na mão, assim. Ele ficava com a liga de fora, babando e gritando. Então, mas eu não lembro nem dele jogando, dele em jogo, sabe? Ele parece um assassino sádico. Ele era muito bizarro, esse cara jogando. Não, com certeza. A gente coloca... praticamente um... A gente vai colocar um linkzinho com a foto desses caras aqui, pessoal. Ver sim, depois, sim, né? Sim. Ele é praticamente um assassino com duas lâminas na mão. Nossa. Bem, sádico. Ele é voldiano. Ele é voldiano. Com certeza ele merece um lugarzinho nessa lista. Com certeza ele merece. Ele é muito bizarro. Mas... assim, eu não sei se Raul, você jogou The Last Blade? Não, infelizmente não. Não, é um bom jogo, viu? Se eu fosse você, eu jogava. Ainda vale a pena. Ainda, assim, eu não sei se você gosta de Samurai X, por exemplo. Não, então, a premissa eu curto e tal. E eu vi bastante vídeo no YouTube. Eu não consegui ainda baixar o emulador dele, que eu achei interessante. Mas pelo que eu vi no vídeo, cara, era bem legal mesmo. É, bem legal, feito, legal. Assim, o sabe? É muito legal. Não, e realmente, eu gostava das magias e tal. Era tudo encaixado. O jogo era bem feito mesmo. E tipo, ainda a jogabilidade ele... fluía bem, né? Sim. Bem. O remake dele do Dreamcast é muito bom. Tá aí, ó, mais um grande jogo do console Dreamcast, né? É, exatamente. Muitos dos jogos que a gente vai falar é do Dreamcast. Exatamente. Né? Foi o período que a gente mais jogou videogame e foi o console que a gente mais usou, né? A gente tá se diferenciando já falando de Dreamcast. Quem fala de Dreamcast na internet? Falar de Play 4 é fácil. Nem a Sega fala de Dreamcast. É verdade. Eu tive mais experiência mesmo com um pouquinho do Sega Saturno. É, com o Mega Drive, e o que eu mais joguei mesmo depois foi o Play 1. Veio o Play 2 já, mas aí já é outra tecnologia, né? Os antigão mesmo era a Mega Drive que eu tinha. Eu tinha muito jogo legal também, o Mega. Com certeza. E é isso, velho. The Last Blade é um jogo que não teve continuidade, até hoje eu não sei porquê. Porque não foi questão de sucesso, porque ele vendeu bem e tal. E foi até o 2 e o pessoal resolveu parar de fazer. É SNK, não sei se resolveu focar em outro jogo. Será que eles usaram algum personagem dele pra outros jogos? Acho que não, né? Não sei se não. Se é SNK, talvez alguma coisa do The King of Fighters pode ter se inspirado ali, né? Não, The King of Fighters não. Não, The King of Fighters não. Porque acho que foi a SNK partiu pra esse jogo pra diferenciar bem do que eles estavam fazendo, né? Porque ele é bem diferente. É pra, tipo, vamos dizer assim, pra ela poder trazer outros mundos, né, diferentes, pra sair um pouco do padrão, né? É, isso mesmo. Aventuras diferentes, personagens diferentes, isso é bom. Atrai mais pessoas pra franquia, né? Você vê que tem uma gama maior de títulos, é mais legal do que você seguir uma coisa só, né? Então é isso. The Last Blade é um jogo diferente, assim. É um jogo que eu... que me marcou, de verdade, muito pela relação com Samurai X e pelos animes. Muito bom. E a gente jogou bastante. Eu vou trazer o oitavo lugar da nossa lista, que é ele, o saudoso Darkstalkers, velho. Vinícius, você lembra qual foi a história de quando eu comprei Darkstalkers? Cara, não, sinceramente. Não lembra? Sabe o que aconteceu? Eu lembro e eu vou contar pra você. Eu fui lá, como sempre, como o Dreamcast era um console novo e a gente não tinha tanto uso da internet, a gente não tinha tanto acesso, então a gente ia meio que no chute. Era o nosso conhecimento pessoal, certo? Era pela fotinha, né? Eu pela costumava comprar jogo. Exatamente. Quando eu olhei a capa do Darkstalkers, tava na vibe do Pokémon, Digimon, aqueles animes de monstro. Eu vi um monte de monstro na capa, eu cheguei pra vocês e falei, cara, espetacular, o maluco da loja falou que esse jogo você captura um monte de monstro. O cara sabia bem também, né? Não, ele sabia, eu sabia muito mais ainda, né? O vendedor, ele queria vender de qualquer jeito, falasse assim, mano, esse bagulho não vai sair nunca, tem que vender de qualquer jeito. O que ele falar que é, eu falo que eu concordo. Se ele tivesse que falar que era jogo de corrida, ele ia falar. Caraca. Mas tá aí, ó, na brincadeira, na inocência, que naquela época a gente não tinha tanto conhecimento, descobrimos mais um grande jogo da Capcom, né? Darkstalkers, um ótimo jogo. Ele foi lançado o quê? Ele teve seu primeiro lançamento em 1994. E ele lançou jogos até, se não me engano, 2005, tá? Onde foi lançado praticamente o último título dele. Ele é conhecido, a primeira versão dele foi conhecida como Darkstalkers, The Night Warriors. E assim, ele veio na... Arcade? É de arcade, ele foi de arcade e consoles antigos, arcade, Sega Saturno também. Depois ele veio pra PlayStation e, bem, as novas versões, veio pra Dreamcast, né? Que é o que a gente tá falando, mais um jogo de Dreamcast, por sinal. E foi pro Xbox também, né? Essas novas gerações de videogames têm aquelas coletâneas, né? Ah, é tipo, sim, edições não tem especiais. Nenhum jogo de fato, né? Não, a sequência é também é um jogo de sequências pequenas. Ele teve só três. Foram só três sequências diretas. Depois, né? Depois só foram usando os personagens, né? Foram só fazendo os especiais e bem, por aí vai. Ele trouxe algumas. Ele era 2D, né? Ele era 2D, trouxe algumas renovações ali no sistema de batalha, sistema de habilidades especiais, mas não muito fora disso. A história dele, ela também é bem básica. Tem um vilão, que é o Pyron, ele é aquele demônio de fogo. Sei. Ah, lembro. Só que uma coisa interessante, eu pensava que ele era um demônio, mas na verdade ele é um alienígena. Ah, é? Ele é um alienígena. Ele veio do planeta Hellstorm. Oh, então você tá falando pra mim que no jogo os vampiros enfrentam os alienígenas. Não, não tem cowboys versus aliens? Por que, que não pode ter ali? Zumbis versus, né? Então, ele é um alienígena. E bem, como ele era extremamente poderoso, ele viajava pelas galáxias procurando planetas pra ele colecionar, destruir, fazer o que ele quiser. Nisso ele veio pra Terra, gostou aqui da bocada. Só que assim, ele por ser um guerreiro muito poderoso, ele gostava de fazer o quê? Ele vinha pro planeta e tipo fazia um torneio, desafiar as criaturas poderosas. E depois do torneio ele queimava o planeta e ia embora feliz. Maravilhoso. Aí que entram os nossos Darkstalkers, que são o quê? As criaturas mais odiosas do mundo. Tanto que uma coisa interessante, esse jogo, ele é um jogo que você utiliza heróis. Você utiliza monstros, você utiliza vilões. Eu não lembro de nenhum personagem. Não tem nenhum personagem humano. Tem a Buleta. Tem a Buleta, que é uma assassina em série, uma maníaca, né? Que ela faz. Melhor personagem do jogo. É uma das melhores. E tem o Dorovan, que ele é tipo um monge caçador. Ah, eu lembro. Ele é um caçador de vampiros, não é? Isso, de vampiros, monstros. E ele anda com a menina pequenininha. Eu acho que são os únicos humanos. Fora isso, aí a gente tem o Dimitri, que é o vampiro. Tem a Morgan. A Morgan, mais famosa de todas, né? Tem aquela menina também que sempre tá no mais. Felícia. Que é a gata. Não, tem a Felice e tem aquela mina que chega. Lin-Lin. Lin-Lin, ou Lei-Lei, que elas andam juntas. Exatamente. Aí vem a zumbi, o... né? Isso, ela é zumbi. Ela é um tipo de vampiro chinês, alguma coisa assim. É, isso mesmo. Tem o Lord Raptor, que é um zumbi. Tem o Sasquatch, que é o pé grande. Bichamon, que é um samurai. Tem o lobisomem também. Tem o lobisomem, que é o John Talban, se eu não me engano. O legal desse jogo, que eu curti muito na época, além da desilusão de saber que não era de capturar monstros, né? O negócio que eu curti muito é que, assim... Exatamente isso, ele saiu dessa pegada de jogos de luta com heróis ou vilões humanos, pessoas assim, com poderes, mas tipo pessoas, né? E ele trouxe esses monstros que são tanto mitológicos e tipo de lendas e folclores, ele trouxe pro mundo do jogo, cara. Isso foi bem legal. Verdade. Ideia boa. Porque se você for ver, tirando o Darkstalkers, o único que fez isso foi o Bloodhore. Que são pessoas que se transformam. Bloodhore. Então, Ah, tá, eu lembrei do Bloodhore, é bem ruim, né? Então, o segundo, o Bloodhore 2, o Primal Fire, ele é muito bom. Agora, o primeiro, cara, e o resto da sequência é muito ruim, Bem, a história do Darkstalkers foi básica, assim, entre o primeiro e o segundo título, e ela trouxe uma revoluçãozinha, uma mudança, principalmente no enredo, no terceiro título, que é exatamente o título que a gente jogou no Dream Quest. No caso, ele trouxe uma história mais complexa, aí vem um vilão, que é o Jedha, que é um dos vilões mais fodas. Ah, ele é da hora mesmo. Nossa, ele é da hora mesmo. Pago muito pau, ele é muito foda. E a história dele é complexa, ele era um dos nobres, um duque de alta patente do inferno, que seria o Makai, né, o inferno japonês. E ele tinha morrido por motivos X e tinha revivido. Só que quando ele retornou à vida, ele viu o Makai todo em desordem, conflitos, guerras, um monte de problema. Aí ele fez o quê? Como ele era fraquinho, né? Ele usou o poder dele e criou um mundo dentro do Makai, que ele chamou de Magigen, alguma coisa assim. Aí dentro desse mundo, o que ele fez? Ele queria juntar as almas mais poderosas, capturar as almas mais poderosas, juntar todas elas, fundir pra dar origem a um novo deus. E com o poder esse novo deus, ele controlaria esse novo deus e ele ia criar um novo Makai do jeito que ele quisesse. Uhum. E cara, esse vilão, esse personagem, eu acho espetacular. É um dos mais fodas eu lembro dele. É muito foda mesmo. É bem forte, né? O Darkstalkers, a gente não falou disso, acho que do Last Blade não tem e do Soul Calibur também não, mas o Darkstalkers é uma franquia que gerou anime, gerou isso. Ele fechou no jogo, aí foi saindo só as edições especiais, só que ele chegou a ter um desenho, que era um desenho americano, bizarro. Ah, é americano aquele desenho que é bizarro? Eu lembro dele. Tinha um desenho americano que era voldiano. Não lembro desse desenho americano. Joga na internet, você vai ficar assustado. Já. Vai ficar assustado. Posso? Mas tipo, não vou vomitar, né? Não, vai. É pior que os ovas. Darkstalkers americano. Tá, pode ir mandando, galera. Aí tinha os ovas japoneses, né? E tinha... Parece um cara de sunga, é isso? Mano, é sério isso? Por Deus. Tem um moleque em cima do ovo do cara soltando uma magia, cara. É horrível. Não, é mentira. É Darkstalkers Battle Storm. Exatamente. Só que esse desenho, acho que eles tentaram trazer um pouco pro público infantil. Então tirou o lado sombrio. Só que, velho, não existe isso. Se você achar a foto do Dimitri... Ele parece um maloqueiro, velho. É ridículo. Caralho, que escrança, cara. Horrível, horrível. Nossa, então, é ridículo, mas eu vou procurar pra assistir agora. Claro. Depois do podcast, primeiro que eu vou fazer, assistir esse desenho aqui. Aí a gente teve os ovos japoneses, que é o que a gente conheceu, só, né? Só um comentário. Eu tô vendo a foto aqui do daquele pé grande lá. Qual o nome dele? Sasquatch. Com o homem barbatana. Sabe quem é? É o Antônio. Eles dando você a sabe mão. Sabe quem é aquele cara? Exato, eles dando a mão. É ridículo, velho. Ai, paciência. O homem barbatana é o... Puta, qual era o nome dele, cara? Ah, é o Aquaman, Riku. Cara. Não, é o Riku. Não, e sabe de uma coisa muito foda? É ridículo, velho. Esse personagem Riku, ele é brasileiro, meu amigo. Por que não, o jogo, né, de luta tem um negócio com o brasileiro que é foda. Tem, cara. Não, e detalhe. E o brasileiro é verde, né, normalmente. É, né? É verde. Você tá achando que a gente come o quê? E detalhe, eu acho que lá fora eles pensam que o Brasil se resume no Amazonas. Porque o Blanca, Amazonas. O Riku, ele era um habitante de um reino subaquático dentro do rio Amazonas. Sempre assim, cara. O Ed Gordo lá, o capoeirista do Tekken, o uniforme tem que ter verde e amarelo, né? Pra significar a bandeira e tal, né? Tipo, como se todo brasileiro vestisse roupa com cores da bandeira, né? É, praticamente isso. Depois, além dessas duas animações, a americana e a japonesa, que foram os ovas, se eu não me engano, são 4 ovas. Teve um HQ de 6 episódios que foi lançado pela editora Udon Comics. Mas é um HQ ou um mangá? Eu acho que é um HQ. Se eu não me engano, é um HQ. Ele então passeou bastante aqui, tipo, teve, ocidente, né? Sim. Teve. Foi preso só no Japão. É, o Darkstalkers parece com o jogo, mas. E assim, o foda é que, tipo assim, nos outros países ele teve essas 3 sequências e as edições especiais. Só que no Japão ele ainda teve umas sequências a mais lançadas lá. Só que ficou meio que exclusivo, né? Aí, paciência. Nem tudo veio pro ocidente, né? E, assim, o jogo fez muito sucesso nessa época. Teve essas sequências, essas animações. E, assim, deu essa parada. Só que vários personagens dele, eles aparecem em outros jogos, né? Da Capcom. É, aparece. Marvel vs. Capcom. Marvel vs. Capcom, Capcom Fighting Evolution, Cross Edge. Sempre tem. Tem aquele, aquela múmia lá em um jogo, tem vários. No Capcom Fighting Evolution, acho que tem a múmia, o Dimitri. Não, eu acho que no primeiro Marvel vs. Capcom, é que eu não sei, tem o. Não, Marvel vs. Capcom tem. Também tem, sempre tem. O Project X-Zone tem o Jeda, tem o Lord Raptor. Esse Project X-Zone é exclusivo do. É do. Nintendo Wii, né? 3DS. 3DS? 3DS. Ah, tá. Ah, não, confundi. Tem um jogo que é do Wii. Que eu não lembro o nome agora. Que é tipo esses encontros de franquias. Ah, sim. E agora a coisa mais importante, né? Vou definir meu personagem voldiano aqui desse game, né? O meu personagem voldiano do 8º lugar aqui, ele é o Lord Raptor, cara. Lord Raptor. Eu não Lord Raptor é o zumbi guitarrista. É aquele zumbi que tá sem guitarra. Sim. Cara, o cara é um zumbi, ele tem uma boca na barriga. Todo zumbi tem uma boca na barriga. Boca na barriga? Pega leve, né? Se bem que o lobisomem lá daquele Vampire, não sei o que lá, aquele anime Vampire, não sei o que lá, de... Vampire Hunter D, o lobisomem também tinha uma boca na barriga, lembra? Não lembro. Vocês assistiram comigo, ele também tinha, mas bem, foda-se. Esse personagem, esse Lord Raptor, ele é bizarro, cara. Ele tem uma boca na barriga. Quando ele dá chute, tipo, a perna dele vira uma serra elétrica, ó. Sai lâmina, o osso estica. Nossa, cara, ele é um personagem muito bizarro. Ele é um guitarrista ainda. Ao mesmo tempo que ele é bizarro, ele é meio que engraçado, sei lá, cara. Mas ele é a minha escolha pra personagem voldiano do... É porque no Darkstalkers você podia escolher, né? Tipo, tem várias opções. Sei, cara. Não, mas... nesse Darkstalkers do desenho americano, então... Até um da hora. Realmente, é muito bizarro, cara. Esse vale a pena assistir pra dar risada. É, prepare-se para muitas emoções. Aí, falar nisso, ô Ivaldo, não me deixe esquecer sobre essa personagem. Eu esqueci o nome dela aqui. Ah, que é tipo uma vampira aqui desse Darkstalkers. Morgan, isso. Ela é tipo uma sucubo, você sabe o que é, né? Uma coisa legal que você falou agora, o Raul, da Morgan, e eu tava comentando no começo que eu falei, tipo desse folclore e monstros mitológicos. Se você for avaliar, cada personagem tem ligação com o personagem, tipo, das nossas lendas e folclores, né? A própria Morrigan, ela é um súcubo. Súcubo é o quê? Ela é um demônio. Se você pegar o Dimitri, ele é um vampiro. Ele foi baseado mais ou menos em quem? No Drácula. Então todos os personagens têm uma ligação. É muito legal isso, cara. Isso eu achei muito foda do Darkstalkers. É da hora. Não, se você pegar o Victor Von... Nome bizarro. Ele lembra o Frankenstein. É, mas todos são meio assim. Essa é a ideia, né? É, o Sasquatch é um pé grande. Então, tem a Buleta. Buleta, né? A Buleta, que ela, que é a Chapeuzinho Vermelho. É, tipo, é uma contraproposta pra Chapeuzinho Vermelho, que foi genial, ficou muito legal. Que anda com granada e metralhadora e faca. Coitado do Lobo Mal, meu amigo. Ela, será que ela foi inspiração pra aquele filme de bosta lá, que eles lançaram depois? Lembra? Deu a Chapeuzinho Vermelho. Deu a louca na Chapeuzinho, esse filme é muito Nossa, bom. Muito bosta, cara. Nunca assisti, cara. Mas pretendo assistir com vocês e bêbado. Então, galera, vamos pro nosso próximo jogo. Eu vou trazer, na posição 7 do nosso top, eu vou trazer um jogo que eu, particularmente, eu acho ele muito da hora, muito bom, que é o Guilty Gear. Eu pensava que era Time Stalkers, velho. Dessa vez, não. O Guilty Gear, ele é um jogo de 97. Não, minto, o Guilty Gear de 98. Ele é da Arc System Works, tipo, Arc System Works fez o que, Guilty Gear. E, tipo, essa empresa, pelo que eu lembro, ela ficou bem famosa pelo Guilty Gear. Depois ela lançou o Best Blue, também, que é um jogo de luta. Uh-huh. Bem parecido com o Guilty Gear. É, todo o mesmo esquema de anime, né? É, e o criador dele é o Daisuke Shiwatari. Daisuke Shiwatari. Conheço. Então, e o primeiro jogo que esse cara trabalhou foi The Last Blade. Olha só, velho. Aí depois ele foi e criou o Guilty Gear. Aham. Uh-huh. E o Guilty Gear, ele saiu primeiro pra PlayStation. Certo. Ele já foi pra PlayStation. Ele é um jogo que foi pra arcades. Aham. Uhum. Ele é um jogo que, assim, ele não tem muitas séries principais, sabe? Ele tem 4 jogos. O último saiu ano passado, que é um jogo exclusivo. É, ô Vinícius, só pra te falar. Ele tem, acho que ele tem 4 jogos, mas ele também lançou algumas sequências pra... Não, ele tem, né? Um monte. Pra Portátil, ele tem um monte. É verdade. Só que é tudo tipo... Especialzinho, etc. Especial. Coloca um cara a mais, tira um cara a mais, põe um poder, tira um poder. Aí ele fica o Guilty Gear, Guilty Gear X, Guilty Gear XX e o Guilty Gear XRD, que é o que saiu agora. Eu tava vendo os vídeos, é bem foda, hein? Uh-huh. Ah, nossa, a animação desse jogo é espetacular, velho. Ele é exclusivo, PlayStation 3 e PlayStation 4. Aí a gente tá falando de... Nossa. Esse é, por exemplo, um dos jogos que ainda mantém exclusivo. Não sei por quê, porque o XX saiu pra Xbox 360. Uh-huh. É, e a gente jogou no Dreamcast também. A gente jogou no Dreamcast, mais um título. A gente jogou o X do Dreamcast. Saudoso Dreamcast. Jogou web. Enfim, então... o jogo, ele tem uma premissa bem básica. Uhum. Ele, tipo, ele se passa ao futuro e os humanos descobriram uma energia lá renovável chamada, que eles chamam de Magic. Uma energia tal que salva o mundo, consegue melhorar todas as fontes de energia. Então a humanidade tá linda porque tem a Magic, né? Só que sempre tem alguém que quer usar aquela porra pra fazer mal, né? Então tem um grupo lá de filha da puta que pega a Magic. Parece a história de Final Fantasy VII daí. Coloca a Magic neles e acabam virando uma arma biológica, né? Uhum. Essas pessoas que colaram, que viram essas armas biológicas, chamadas de Gears. Aí começa uma guerra no mundo, porque esses Gears querem dominar o mundo. Então, basicamente, a história do jogo é assim. Existe a guerra dos Gears com os humanos. A guerra acaba. Só que sempre acaba aparecendo um Gear que se rebela lá e continua lutando, né? Todas as premissas do jogo são essas. Tipo, tem algum Gear que apareceu e a humanidade faz alguma coisa pra acabar com esses caras. E a história do jogo é bem básica. Só que o que me chama a atenção no Guilty Gear, muita... Primeiro, eu sou fã de anime. E o Guilty Gear é um jogo em anime. É, praticamente. Foi isso, né? Isso foi pensado, isso não é... Tipo, eles quiseram mudar, eles têm um sistema lá que eu não lembro o nome agora. Eles criaram um jogo baseado nisso pro jogo parecer um anime. E eles conseguiram com isso, porque o jogo realmente parece um anime. E eu acho que o Guilty Gear é um jogo que tem personagens, assim, muito legais. Tem mesmo. Tipo, o traço deles, como eles são desenhados, animados, os golpes, é tudo bem bacana, é um jogo bem dinâmico. É, entra no que você falou do The Last Blade, né? A animação já era espetacular. Então, aí você vê que o criador, o cara que trabalha no The Last Blade, criou o Guilty Gear, provavelmente ele já tinha uma ideia estabelecida, né? Tipo, ele tinha como fazer, ele devia gostar dessa temática anime. Escolheram a pessoa certa pra fazer Guilty Gear, vamos dizer assim. Não, exatamente. E o Guilty Gear é uma franquia talvez não seja tão forte no Ocidente, mas no Oriente ele é muito forte. Ah, cara, eu tava olhando a internet campeonato de Guilty Gear. Tipo, o pessoal leva bem. A jogabilidade do Guilty Gear é muito foda, porque se você juntar os elementos gráficos, que já são lindos, cara. Aquela jogabilidade foda. Eu lembro quando você comprou o Guilty Gear, que você falou, pô, comprei um jogo em anime, velho. Os caras são de anime e estão lutando. É verdade. Você controla, porque realmente é muito nítido a diferença do gráfico daquele jogo. Não que seja muito melhor que os outros jogos, mas é diferente, entendeu? Você nota que é diferente. Você levar em consideração, desde a época do Dreamcast, que ele já tinha essa qualidade gráfica, foi um salto, foi uma revolução, cara, porque nenhum jogo ainda tinha essa pegada gráfica muito, muito fodida. Se você ver, pega, por exemplo, os Tekken Go Fighters, que sempre ia lançando. Até a época que a gente jogava Dreamcast, você percebia, e o Street Fighter também, os 2D, né? Você percebia os pixels nos personagens. Uhum. Você via que era meio que recortadinho, assim. Agora, o Guilty Gear, o negócio era lindo, velho. Muito foda. E ele é lindo até hoje, o Guilty Gear é lindo até hoje. Porra, bem feito pra caralho. E uma curiosidade do Guilty Gear que eu acho bem bacana, pra mim, sou fã de rock, é que o jogo inteiro é baseado no rock. Trilha sonora tem rock, personagens tem o Axl Rose, aquele personagem que é a cara do Axl Rose e não é por acaso, realmente é baseado no Axl Rose. Você tem personagens que tem golpes com nome de banda. Olha só. Por exemplo, sei lá, tem... Tem o golpe Slipknot lá, que é um golpe muito foda. Não, tem um personagem chamado Zato One, que tem um golpe chamado Gamma Ray. Gamma Ray é uma banda. Tem vários, sim. Tem o personagem, o Kinski, sabe, Valdo? É o principal, aquele loirinho. Ele é chefe daqueles cavaleiros que enfrentaram os... Muito foda, por sinal. Ele tem um golpe chamado Ride the Lightning, que é uma música do Metallica. Caralho. Não, tem e vários. A entrada, o cara fala Let's Rock, né? Isso, na entrada, quando vai começando, aparece aquele Let's Rock, tem várias coisas, assim, com referência. Sem contar com a gama de personagens, que velho, que jogo pra ter personagem louco. Não. Ao mesmo tempo que ele tem muito personagem voldiano, ele tem muito personagem da hora, velho. Eu lembro Nossa, a Dizzy, lembra da Dizzy? A Dizzy é a mestre a mestre do segundo jogo. Tinha um cara que a gente zoava, a gente chamava ele de Zorro, que era o Johnny. O Johnny, ele é chefe de uns piratas do espaço. Nossa! Muito foda. E tinha uns que a gente era viciado e o cara era foda pra caramba, o Testamente. Testamente era o vilão, né? Nossa, aquele vilão. Ele é porque o Testamente ele é tipo o chefe do jogo anterior, né? Uh-huh. Ele vinha também, depois da ele também é, ele também é uma Gear. Ele também é um Gear. Nossa, porque os protagonistas desse jogo, não sei se você lembra, é o Kikiski. E o vermelho. E o Sol Bud Guy. Esse mesmo. Que também ele era desse grupo dos Cavaleiros, sei lá das quantas, se eu vou falar o nome certo pra vocês. É o Ordem Sagrada dos Cavaleiros Santos. Só o nome do negócio, é a Ordem Sagrada dos Cavaleiros Santos, que enfrentaram esses deles na primeira guerra lá. E esse cara era, mas depois ele saiu e continua sendo tipo um cara que aparece pra salvar tudo, mas não é de lugar nenhum, sabe? E porra, você jogou Guilty Gear, Raul? Não, infelizmente não, mas eu vi os vídeos, cara, que vontade de jogar, cara. Putz, mano, curti, meu. Eu não curto muito rock, mas, meu, eu vi ali e falei, putz, que foda, mano, que foda. E realmente a animação é bem fluida, assim, não é aquele negócio assim. Robótica é um bagulho que... Nossa, meu, tem questão de qualidade de frame, os caras... Meu, foi muito bem feito, cara. Guilty Gear é muito bom. E esse é um jogo que eu trouxe, né? Que a gente escolheu também aqui, pra ficar em sétimo lugar. Pra você finalizar... Pra que é Guilty Gear? Diga. Pode falar. Não, é isso. É isso? Então, desculpa te cortar. Pra você finalizar, né, já que você tá finalizando, não se esqueça de trazer o nosso personagem voldiano, hein? Claro. O Guilty Gear é um jogo que tem uma... Tem muito personagem, vamos dizer, estranhos e voldianos, né? E... Pô, foi difícil escolher, falar a verdade. Porque... Muita opção, né? Sei lá, tem muita opção e são personagens meio... Pô, e são personagens legais. Tipo, o Guilty Gear é um jogo que eu não consigo achar um personagem que eu não gosto de jogar. Eu lembro que eu jogava com todos e eu achava todos legais. Mas o que eu trouxe é o Faust. Nossa! Pra você que não jogou o Guilty Gear, o Faust, pra começar, ele é um serial killer. Só pra ajudar, começou bem. E ele é um serial killer e ele usa um terninho branco. Chique. Você fala assim, pô, o cara é estiloso, né? Estiloso. Um bisturi gigante, porque ele era um médico, e um saco de papel na cabeça. É isso mesmo, um saco de papel na cabeça. Voldiano. E um buraco pra ele poder enxergar por um olho só, né? Ele só tem buraco de olho. Isso é, ele foi no mercado, deve ter ficado aí voltado com o preço das coisas. Ah, então ele deve ser mais um jogador brasileiro, então. Ficou revoltado com os preços aqui. E foi revoltado com o preço das coisas. Mas que ele usa um saco na cabeça de papel, ele usa. O foda é o sistema de luta dele, os golpes que ele dá, cara. Ele é forte pra caralho. Ele é forte, só que tipo, ele dá golpe, ele brinca, ele monta em cima do bisturi, deita com o bisturi, brinca com o bisturi, dorme no bisturi, é muito engraçado ele lutando. E é o personagem que eu trouxe pra nossa lista dos voldianos. Muito bom, muito bom. Faust. Sal. Esqueça, guerreiro. Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes. Vamos ao próximo jogo, galera. Eu vou falar agora a sexta posição. E esse jogo eu joguei muito. E, eu acho, e vocês também. Foda. Eu acho que esse todo mundo jogou bem, cara. Porque ele tava em quase todos os arcades aí da cidade. E depois ele rapidamente passou pro Play 1 e pros demais consoles, né? E muito campeonato também tem dele. Marvel vs. Capcom, pessoal. Marvel vs. Capcom, velho. Cara, essa é uma franquia clássica dos videogames. Começou em 96 com X-Men vs. Street Fighter. Olha. Em 97... Aí os caras perceberam que deu certo juntar a personagem da Marvel com a Capcom, né? Porque o que acontece? Em 93, a Marvel e a Capcom, elas tinham uma parceria onde a Capcom desenvolveu um jogo do Justiceiro. Uhum. Chegou a sair esse jogo, será? Não sei, cara. E no final, aí o que acontece? Eles fizeram depois o X-Men Street Fighter. Eu joguei. Dois heróis também das franquias, né? Também, muito bom. Em 96. Eles perceberam que isso dá certo, né, cara? Você juntar personagens de dois mundos distintos e voltar pra lutar. Com certeza. É. Tipo, aproveitando o tema, de uma forma um pouco geral, se for bem montado, todo mundo adora crossover, cara. É, cara. Tipo assim, porque todo mundo quer fazer uma comparação e ao mesmo tempo fazer junção. Então, tipo, é uma coisa muito boa. Infelizmente, tipo assim, como que era? Liga da Justiça versus Mortal Kombat, cara, esse é um crossover que eu não gostei. Mas de resto, as coisas mais antigas tem muito crossover legal, cara. Não mas só na parte. É porque o jogo é ruim mesmo, né? A temática pode até ser boa, mas o resultado foi mal feito ali, né, meu? Tipo, teve falhas ali que... Mesmo porque depois eles lançaram Injustice e o Injustice é muito bom. Sim. Eu acho que a própria história desse jogo da DC contra Mortal Kombat não faz sentido nenhum, a realidade é diferente, cara. Apesar do Marvel vs. Capcom também não tem uma história tão grande. A história do 1, de 98, que é o Clash of Super Heroes, o professor Xavier, ele chama os heróis da Marvel da Capcom pra deter a consciência do Magneto, que vai virar o Massacre, que é o chefe final. Nossa! Essa é a história. Então, o negócio mesmo era juntar a porrada, mas qual é o diferencial? Ele chama os caras da Capcom também. É, não faz sentido. Nenhum! Exatamente. Eles pegaram a história do quadrinho e jogaram, falando, os caras da Capcom estão aí também, de bobeira. Tá fazendo nada. O que pra esse sistema ali, né, não teria tanto problema, né, e nem teve problema, porque, tipo assim, nesse caso o foco é aquele jogo de luta que funciona tão bem que a pessoa ignora então, a história. Esse é o diferencial, né? Porque o Marvel vs. Capcom, ele trouxe no sistema de luta dele uma coisa diferente. Primeira coisa, os personagens com estilo de mangá e anime. É verdade. Uma coisa que ficou muito legal, muito bem feito e tal. Segundo, os especiais. Pra você soltar especial era a coisa mais fácil que tinha. Era só apertar o botão. Só apertar os botões de trás, acabou, era soltava especial. É, você poder trazer um cara pra lutar. Ele é um jogo de luta que ele foi se desenvolvendo e foi trazendo novas coisas pro jogo de luta. Por isso que ele é um jogo muito especial. Eu acho que aquele sistema de combo infinito também não tinha, né? Então. E aí, beleza, veio o Marvel vs. Capcom Clash of Super Heroes, que é o 1, que é só do PlayStation, eu acho. Eu acho que ele tem arcade, tem umas plataformas da mesma época. Mas o que a gente mais jogou é o Marvel vs. Capcom 2, que é o New Age of Super Heroes. Do Dreamcast. A gente jogou muito no Dreamcast. Ele tem nos outros também, no PlayStation 2, ele tem no arcade. E esse jogo, ele marcou muito, porque, cara, as músicas, eu gostava muito das músicas. As músicas eram muito boas. A música de entrada era muito boa. Causava uma adrenalina muito boa, né? Assim, só de colocar lá o menu de start lá, você já começa. Já queria jogar, né? Aquela musiquinha marcava muito. Marcava mesmo. E outra, é um jogo que, tipo, você essa consegue tacar... Vem na cabeça na hora. Exatamente. Você consegue tacar um foda-se na história, porque a jogabilidade é da hora. Você que curte os dois universos, fica super feliz de ver a galera unida se enfrentando, e eles colocaram, não sei se o primeiro tinha, mas pelo menos nesse do Dreamcast, tinha aquele sistema de, que nem o que eu falei do Soul Calibur, você vencia, ganhava pontos e comprava personagem. É, isso mesmo. Comprava modos de batalha, cara, era muito foda. Na questão do jogo mesmo em si, você podia, tinha aquele negócio, você podia trocar os personagens no meio da batalha. Ah, isso era era muito foda. Chamar o cara pra ajudar. E eu vou falar, os caras foram inteligentes. Especial em dupla. Especial em dupla, em trio, que é muito foda. Você pensa, a gente, na época a gente era criança. Quem nunca parou pra imaginar, poxa, como seria se fulano enfrentasse ciclano? Ah, eu prefiro o personagem desse jogo. Ah, eu prefiro desse. Qual que é mais forte? Meu, eles juntaram essa ideia e fizeram isso, cara. Maravilhoso, meu. E sabe qual é a história do Marvel vs. Capcom 2, irmão? Nenhuma. É só porrada mesmo. Eles inventaram um vilão no final e foda-se. É quem que é o vilão do Marvel vs. Capcom 2? É o Blackheart. Não, é o Abyss. É o Abyss. Pode crer. Apesar que ele é um personagem inventado pra esse jogo, e tem outros dois personagens que foram inventados pra esse jogo especificamente, que é o Amigo. Você lembra do Amigo? O Amigo. Um cacto gigante. Lembro. Nossa. Porra, mano, eu ficava pensando, caralho, que porra que é esse cacto? E ele é o Togemon do cacto. Exatamente. E o outro personagem é a Ruby Heart. Você lembra? A pirata. A pirata é inventada? É inventada pro Marvel vs. Capcom 2. Caramba, ela é forte. É da hora, joga com ela é da hora. Pô, eu adorava, eu jogava. Eu sempre tinha o trio. Meu trio preferido era Capitão América. Capitão América era muito apelão nesse jogo, velho. Ciclope era muito apelão nesse jogo. E a T-Bona. Você lembra da T-Bona? Lembro. A minazinha no robozinho? Nossa, aquela ali apelava era pra caramba. Muito apelona. Porque o especial ela chamava um monte de bichinho, ia batendo. Esse era o. Esse é o que você jogava lá, você joga o adversário pra cima e põe ele pra cair num monte de bichinho. É, você... isso mesmo, cara. Aí, e aí eu achava da hora... Pode falar. Você juntava os especiais, dava o golpe. E essa mina, ela era do jogo do Mega Man, cara. Ah, tá. O Mega Man não tem no 2, né? Não, ele só tem no 1. Um dos personagens que acho que a galera mais... Não, ele tem no 3. Ele tem no 2. Todos os personagens que tem no 1 tem no 2. Ah, só que no 2 tem muito mais. Tipo, todos os jogáveis do 1 tem no 2. Aí, só que no 2 tem mais. Você vai liberando os personagens, né? Ah, entendi. O Mega Man você libera, verdade. Aí também tem jogos que são parecidos, né? Igual, por exemplo, vocês estão falando do Marvel vs. Capcom, né? 1 e o 2. Igual, o que eu mais joguei foi o Marvel Super Heroes vs. Street Fighter. Tipo assim, tinha muito jogo... Todos é a mesma jogabilidade, né? Aquele negócio. Você entendendo como funciona o botão, nem importa tanto qual é o personagem, eles, né? Eles incluem na mesma franquia, né? Só que depois eles mudaram de Street Fighter pra Capcom em geral. Isso, foi tipo uma continuação. Nesse do Street Fighter, cara, uma das coisas legais na franquia é que eles pegam os personagens que não necessariamente é só os que tá no hype, os famosos e tal. É um especial um pouco mais assim, desconhecido. Aí você tinha tinha um personagem de um jogo ridículo, que era o Plasma Blade. Lembra daquela merda, daquele Plasma Blade? Uh-huh. Aí tinha o protagonista do Plasma Blade. Ele era forte. Só que ele era muito bom pra jogar com ele, cara. Ele era muito bom. Você lembra do Capitão Comando? Lembro. Capitão Comando. Puta, ele era muito da hora também pra jogar. Tinha a do Resident Evil lá, a Jill também, né? Que ela jogava. Tinha um. Ela tirava e jogava os zumbis também, mano. Era interessante lá. Porque você parava e pensava, porra, como que uma humana normal, uma policial normal, vai trocar porrada com o Ryu, por exemplo? Tinha um personagem clássico que eu achava ele muito foda, um maluco que chamava um Mecha gigante, com a bandana na cabeça lá, que era muito louco, carinha. Um rapaz de tipo de anime japonês. Não, tem o Strider. Não, o Strider era o Ninja. Era o Ninja. Que era muito foda. Não lembro, irmão. Eu vou tentar descobrir o nome dele, se eu descobrir, eu falo. Você falou dos personagens que você mais jogava. Eu acredito que os personagens que a galera mais jogava desse daqui, pelo menos a galera que eu conhecia, apelava muito com eles, era o Ryu. Não tinha jeito. E Wolverine, velho. Wolverine era O melhor jogo de Wolverine era esses assim de duelo, né, meu? Porque esses de história, tipo, um ou outro, às vezes pode ser legalzinho e tal, mas você quer ver o Wolverine sanguinário, era esses assim, de combate, não, X-Men, Street Fighter, Capcom. Você vê que ele tá insano, até pra respirar, até né? Até ele tá outros personagens eram da hora, cara. Até o Ciclope, velho. O Ciclope, meu, putz, mano, ele tem um bagulho que era muito foda. O personagem você caga pra ele, né? Na vida real, você vai falar, pô, gostei dele aqui. Pô, realmente... Ó, agora, uma das coisas legais que eu não sei de quem que é da Capcom, eu acho que era da Capcom, que era do Marvel vs. Capcom, que tinha o Son Goku lá, vocês lembram? Ah, me lembro. O Goku original lá, que era aquele menino macaco que tinha... fazer um poder... Que você vê que, tipo, puxa da mitologia, cara. E aquele negócio, quem não entende, só conhece o Goku do Dragon Ball Z, não faz a conexão, mas quem conhece a mitologia e tal, e sabe da origem do Goku, do menino macaco, do bastão, dos caras, é muito foda, mano. Porra, pra caralho. E o Marvel vs. Capcom 3 também eu joguei bastante. Laser Tear Mais Edge também joguei bastante. O personagem que você tava falando era o Jin, igual. É, obrigado. Esse daí mesmo. Tem um personagem muito forte. Que eu não acho sei o 3 ainda chegou a jogar muito, Ivaldo, porque o 3 é do console. É, o 3 é do 360 e do PlayStation 3. Jogamos, jogamos pra caramba, cara. A gente jogou no Xbox pra caramba esse jogo. Jogou. Tem um personagem que eu não sei se ele continuou depois, né? Mas eu lembro que ele tava no Marvel vs Street Fighter, que era um inimigo. A princípio eu nunca sabia quem que era aquele porra. Só agora, recentemente, assim, tipo, 2 anos atrás, que eu fui descobrir de quem que ele era. É o Shuma Gorá. Ah, o Shuma continua. Era muito foda o personagem, que, tipo assim, ele. Eu não conhecia nada de história dele, né, mano? E ele, tipo, se transformava numa porrada de bagulho, ele endurecia, ele soltava raio, ele fazia, tipo, que nem até o Saga de James lá, ele jogava o cara pra uma outra dimensão lá, quando era o especial dele. É, ele é um vilão da Marvel, né? É, então, e aí depois eu fui ver, ele tem algumas participações nas histórias do Conan, que eu não sei se ele é de lá ou se teve participações lá, mas ele é um vilão. É, Conan. Será que ele vai ser o Conan no Marvel vs Capcom? Agora, o que ele é, tipo assim, de fato mesmo, ele é vilão do Doutor Estranho. É, do Doutor Estranho, né? Nossa, que da hora. Faz conexão, né? Porque Doutor Estranho mexe com realidade e tal, e ele também mexe com realidade. Será que o Raul não tá confundindo o Shuma Garou com o Beholder? Não. Não, eu acabei de mandar aí no Skype a imagem. É ele mesmo. Shuma Gorá. É que ele é meio semelhante ao Cthulhu, né, também. Ah, entendi. Então ele é um ser... Eu acho que ele é semelhante ao Beholder, mas ao Cthulhu eu acho que ele acaba sendo bem diferente, porque o Cthulhu ele é mais pra um... Não, eu tô falando mais na ideia de ser uma entidade... Ah, sim. Interdimensional e por aí, com certeza. Legal. E continuando falando dos personagens, hein, Everton? Marvel vs. Capcom 3 estourou, hein? É. Não tem o Conan, né? Tem nenhum deles, né? Infelizmente não tem o Conan, nem o Eric Alegria, mas tem o Ryu, que é o clássico, a Kuma. Então, no 3 é legal que tem, por exemplo, tem o Dante. É, foi o Dante, Albert Wesker. O Ryu, ele tem todos? Ryu tem todos. No 3 de novidade é o Dante, é o Wesker, é o Deadpool. O Deadpool é o carinha do Dead Rising. A Jill Valentine, o Nathan Spencer. A Jill já tem, né? Já tem no 2. A Jill já tinha? O Amaterasu. O Amaterasu. É novo, né? Tem o Chris. O Zero também é novo, né? Antes era só o Mega Man. Não, o Zero aparecia também. O Zero aparecia no 1. Acho que o Beautiful Joy é só daqui também. É só nesse também. O Nemesis é só de agora. Porque os jogos mais recentes aí eles foram colocando também, né? Então é isso, cara. Muito bom. Marvel vs. Capcom foi top, hein, Everton? Deixa eu te falar. Manda aí. A gente tava falando dos personagens voldianos, né? Esse eu fiquei meio difícil de achar, eu não achei tão fácil do Marvel's Cap. Porque os vilões não são bem uma pessoa voldiana, né? Não. Mas tem um em especial que é bem bizarro. Nossa, lá vem. É bem chato, né? Que é o Omega Red. Meu Deus. Vilão clássico dos X-Men, né? Só de bater. Wolverine, né? Ele é muito bizarro também no jogo, cara. Ele tem um cabelo loiro bizarro, velho. Realmente. Com um rabo de cavalo todo. O poder dele é soltar a minhoca de ele é o zumbi. Ele é o mutante tentáculo, parabéns pra ele. Ele é muito bizarro, velho, nesse jogo. Ele tem algum poder, super força, mas nossa, ele é muito feio, muito tosco. Ele é ridículo. Ele é ridículo. Eu odiava ele. Nossa, como eu ia lutar com ele, ficava bravo. Não, e ele era foda, era difícil ganhar dele. Exatamente, porque ele apelava. Ele é o Shun do Marvel vs. Capcom. Tava mandando aquela porra daquele tentáculo e batendo todo mundo à distância. Marvel vs. Capcom, muito bom. Vai trazer o próximo jogo, galera. Vamos ao nosso top 5. Quinta posição. Se é comigo, a gente vai trazer agora o Tekken. Eita! Um dos que causou impacto quando lançou. Com certeza. Ele foi lançado depois do... Virtual Fighter, né? E conforme a gente já tinha falado, né? Virtual Fighter, ele que foi o pai do 3D e tal, que trouxe toda essa tecnologia. Só que o Tekken, ele tinha um enredo melhor, sabe? Ele teve um foco na história dos personagens, que isso deu um up, deu um ponto a mais também. E por ser um jogo um pouquinho a mais, né? Então ele conseguiu pegar um pouco da tecnologia do Virtual Fighter e dar uma pequena modificada, né, cara? Isso que você tá falando, Raul, é tão verdade que eu tava assistindo, tipo, a história do Tekken, o enredo do jogo, cara, é gigantesco, a história é muito complexa, é muito foda a história do Tekken. Sim, apesar de que tem muito Voldiano aí, né, cara? Tem muito, muito Voldiano, que, nossa senhora. O ano do Tekken? O ano ele foi lançado em 94. Nossa, eu achei que ele não era tão antigo, assim. Nossa, era mais recente. Sim, ele era bem... Nossa, e os primeiros eram bem quadradão mesmo, era até o segundo jogo de modalidade 3D, se eu não me engano. Aham. E tipo, artista, né? Que não tem, no Tekken não tem muita magia, né? Então, nesse primeiro, ele não tinha nada de magia. E acho que só tinha de personagem, assim, um pouco estranho, tirando o Yoshimitsu, que você vê que tem um enredo também, né? Então ele nem se torna tão estranho. O estranho é o urso lá, que eu esqueci o nome lá. Eu, a porra, tem a porra. Tem um urso. Não, tem um que tem um dinossauro. Então, sim, tem o 2. E aí tem o 2 tem o dinossauro e o canguru. Ah, o canguru é o Jack. Mas vamos por partes lá. No primeiro, ó, então. Ah, eu acabei pulando uma informação aqui. Quem criou e distribuiu foi a Namco. O primeiro jogo foi em 94, o segundo em 95, o terceiro em 96. E aí depois, com todo esse sucesso, né, eles falaram, vamos tentar fazer algo mais diferente, revolucionário, e lançou o 4 só em 2001. Aquele clássico, né, que todo mundo jogava no PlayStation 1 é o 3, não é? Isso, porque o 3 que veio junto o Ed Gordo lá, o capoeirista, o Jim, né, o Jim, ele... O cara da máscara de tigre, lutador de gado... Então, esse é o... O King, ele tá desde o primeiro. Tá desde o primeiro. Eu tava lendo, o King, ele é o cara é quase um padre, ele tinha um orfanato, o cara era com firmeza. Não, mais ou menos. Ele se trans... Ele não, não, de início. Depois ele ficou bonzinho. É, porque primeiro ele era tipo porra louca, bebia pra caralho, fazia merda. E aí depois, eu acho que no Tekken 2, ele achou o Armored King, que é um outro cara. Ele tomou um cacete do Armored King. Isso, e aí acabou sendo mais humilde e tal, e aí falou, ó... Porque, tipo, ele tinha lá o orfanato, só que ele tava meio que, tipo, ah, eu tenho aqui, mas tô empurrando com a barriga. Depois o Armored King chegou e deu uma lição de moral lá e uma lição de surra, e aí ele começou a ficar mais... Imagina você tá no orfanato e você quebra um negócio, aí vem um cara com cabeça de tigre e te dá uma bronca, né? Eu parava na hora. Né, meu? Tipo... Ou eu ia dar risada pra caralho. Né, tipo, cara ou dele. Vai causar pesadelos, né, cara? É, ou... bem isso. Putz, mano. Bem isso. Mas os personagens têm bem isso, né? Cada um tem uma história foda, cada um tem seu, tipo, seu mundo particular. Cada um tinha um final, né? No Tekken 3, se eu me lembro, a gente jogava bastante. Não, o Tekken tinha uma história lá. A gente zerava pra ver o final. Cada personagem tinha um final mesmo. É, exatamente. Era algo, uma das coisas que também revolucionava, né, meu? Ele não era só aquele negócio assim, feito de qualquer jeito pra explicar uma luta. Não, sabe? Tanto que, se você quisesse pegar só a história do personagem, não quisesse lutar... Por exemplo, digamos que agora você tá conhecendo a saga Tekken agora, né, na parte já moderna, no Tekken 6, lá nos mais modernos. Às vezes você não vai querer, devido à tecnologia, não vai querer jogar o antigo, mas você vai querer descobrir a história do antigo, sabe? Então tem um peso muito grande. E, por exemplo, na época que ele foi lançado, como ele foi o segundo que utilizou a parte 3D, ele se tornou referência muito grande, como tinha muita história, então ele se destacou mais do que o Virtual Fighter. Certo. Tanto que, tipo assim, meio que criou aquela divisão de fãs, né, porque infelizmente, né, tem muito fã que, tipo, em vez de abraçar tudo, né? Eles não falam, não, eu sou do contra disso e sou a favor daquilo. Então, como é que se dividiu? Jogadores de luta que gostam de 2D e jogadores de luta que gostam de 3D, né? Os que gostavam de 3D, cara, 3D era o Tekken, né? Que na época era o Tekken 1. E o de 2D, né? Quem reinava era o Street Fighter, né? Você jogou Tekken 1 e Tekken 2? Não. Então, eu já... Quando eu comprei o Tekken 5, no Tekken 5 tinha... tinha um bônus. bônus, que nesse bônus você conseguia jogar o Tekken 1, 2 e o 3. Porra, que da hora. Olha só. E aí depois eu comprei o Tekken 4. Então, tipo assim, eu tinha a mídia Tekken 4, Tekken 5, e dentro do Tekken 5 eu conseguia jogar o Tekken 1, 2 e 3. E realmente, a tecnologia era diferente. Então, o Tekken 1 eu joguei só pra conhecer. Eu não conseguia gostar do jogo. Mas eu respeitava. Mas sabe uma coisa que eu lembro bem do Tekken 3, pelo menos do Tekken 3, que era de bem diferente, era um modo história que tinha. Exatamente. Que você saía com, ele lembra muito lembra o Shaolin Monks do Mortal Kombat. Lembra até jogos clássicos, sei lá, o Street Rage, Seven Cross. Você saía batendo. De uma forma já 3D, né? Continua. Sim, exatamente. 3D. Mas eu não lembro de nenhum jogo de luta que tinha algo assim, entendeu? O Seven Cross tinha. não tinha. Seven Cross era um jogo de luta. Praticamente, era um jogo de luta. Qual o problema de você ter que pegar peça de animais? Era um jogo de luta, cara. que bosta. Você falando do Tekken, o jogo fez tanto sucesso que lá no Guinness Book, lá teve uma época que eles fizeram tipo 50 jogos tipo mais jogados, mais famosos da história, né? E o Tekken ficou em 24º lugar, o Tekken 2. É, porra. Mas tá lembrando, tipo, todos os moleques jogaram o Tekken 3, né? Mesmo os moleques, por exemplo, todo mundo aqui era muito nerd, né? Era novo. Ainda somos, ainda, né? Ainda somos. Sim, graças a Deus, né? Só que mesmo um moleque que não era nerd, jogou muito o Tekken 3. Então, o 3, cara, ele teve muita questão assim de o capoeirista lá, o Ed, cara, foi tanto que eu conheci pelo 3, né? Só que eu comecei a jogar mesmo, comprei, né, o 5. Aí todo mundo falava assim, eu conheci, todo mundo falou, meu, já jogou o jogo do capoeirista? O jogo do capoeirista? Então, tipo assim, era uma coisa assim que foi quem muito... Tinha o quem tinha o PlayStation tinha o In-Eleven, Pro Evolution Soccer. E tinha Tekken. E Tony Hawk. Anos 90 era isso. Exatamente. O cara que não tivesse esses jogos pode tacar um videogame no lixo. Um cara que tinha esses jogos e tinha amigos, né? Que eram jogos que dava pra jogar de dois, cara. Verdade. Se ele não tivesse esses jogos, podia tacar no lixo o PlayStation dele, que não valia de nada. Cara, um negócio que é... Um detalhe que eu não tinha falado ainda. Jogo de luta, vocês jogam pelo analógico, velho? Depende do jogo. Cara, eu acho impossível, velho. Eu jogo só no gamepad, velho. Eu não consigo jogar no analógico, velho. No analógico... Depende do jogo. Só jogo de luta no analógico é bem ruim. Mas isso é muito questão de costume, né? Cara. Eu só consigo enrolar o dedo na camisa e jogar. A gente veio dessa geração, né? A gente veio da geração que você ficava meia lua pra baixo, pra cima e pra trás. É. Aí vencer analógico é pra gente uma coisa que, tipo, a gente pode até se acostumar, mas não tem o mesmo gosto de você fazer exatamente o que você falou, enrolar o dedo na camisa e ficar lá. Jogo, quando você se lembra que aprendeu a jogar videogame, jogo de luta com The King of Fighter, que é tudo meia lua, e Street Fighter, cara, é só meia lua, cara. Mortal Kombat às vezes é tipo pra baixo, pra frente, agora os outros é meia lua, cara. Então arregaça o dedo. Mas voltando aqui no Tekken, igual, meu, teve muita questão assim de personagens também diferenciados, né? Esquecendo o urso, foda-se esse urso idiota aí. Esse Yoshimitsu, meu, o cara tinha todo o enredo, assim, por mais que tinha um visual que você fala, caralho, mano, o cara deve ser filha da puta, é um vilão, tal, não sei o que. Não, cara, ele era tipo um Robin Hood, o cara. Ele era bonzinho pra caramba. Era tipo um monge, um samurai, será que não, eu lembro quando... Oi, Valdo, mas quando você tava falando do Soul Calibur, ele realmente tem alguma relação com o do Tekken? Ele é um antecessor. Mas, tipo, inspiração, não quer dizer que o personagem tem uma relação. Vamos dizer assim, que ele é antecessor pela produtora, pela fabricante. O Soul Calibur é da Namco também? É da Namco, mas assim, antecessor pela produtora, né? Pela Namco mesmo. Mas não que seja o... Eu acho que é o mesmo personagem. Né? Ou pode tipo ser o mesmo. Que nem aquele... O cara falou, é uma geração. É mais uma geração de Yoshimitsu. Mas... acho que o cara fala, tá faltando um aí, bota o Yoshimitsu mesmo. Bota esse daí. É tipo mesmo. Aquele Dead or Alive, aí depois pega um Ninja Gaiden e fala, não, esse é o Ninja Gaiden, né? Caralho, Dead or Alive, eu esqueci completamente. Não, eu lembrei, mas aí eu cortei. Porque... Eu nunca joguei ele, mas já vi muita pessoa falando. Eu sei exatamente o que você viu na internet sobre Dead or Alive. Olha. Aí, Paulo, jogamos bastante. Eu vi ontem e fiquei com o braço doendo. Não, mas Dead or Alive, eu acho que parou já, né? Sinceramente, não tá mais tanto na mídia assim, não. Tá tendo jogo de vôlei, né? Parabéns. É porque agora Dead or Alive foca em calcinha, né? É pra vender calcinha Dead or Alive agora. Sempre foi. Ah, cara, sei lá. É um ótimo jogo. Na época do Dream Quest, nossa, um jogo espetacular, mas servia mais pra você pausar e ficar vendo close de calcinha. E você comprou ele. Não, é que eu comprei porque eu pensava que era um jogo que você capturava monstrinhos também. E no Tekken também teve muito personagem assim icônico, né, meu? Que a galera gostou muito, cara. Eu, particularmente, eu não tenho. Esqueci o nome do. Acho que é Paul. É Paul, né? O cara lá tem um soco forte pra caralho, é roqueiro, é motoqueiro, sei lá. Meu, tipo, muita gente gostou dele, gosta dele e tal. Eu particularmente não gosto, não vejo graça nele. Mas um outro cara que era inimigo e depois virou amigo dele, que eu acho legal, é o Lau. Aquele que é tipo aquela cópia barata do Bruce Lee, sabe? Eu gostava muito dele. É muito legal. Ele dando aqueles gritinhos lá e ele luta. Kung Fu dele é um Kung Fu interessante, sabe? Aquele Kung Fu do punho leve. Eu gostava do Haorang, o nome. Haorang era da hora. Eu gostava do King, sempre gostei bastante dele. Yoshimitsu eu gostava, porque ele era voldiano e eu sempre me atraí por personagens assim. E nessas versões mais atuais eu gostei bastante de jogar com o Raven, né? Que é a cópia barata do Blade. Ah, sei. Eu não cheguei a jogar nenhum, não, meu. De verdade, eu joguei o Tekken 3, joguei o Tekken 4, assim, uma vez na vida. Olha, e nunca mais joguei nada. Eu sei que eu já comecei no Tekken 5. E quando eu vi aqueles gráficos do Tekken 5, eu falei, puta que pariu, meu. Aquela fase da cachoeira lá, meu. Eu achei muito foda. E nesse 5 já tinha, né? Tinha os dois capoeiristas, né? A Christine e o Ed. Tinha. Eu acho que tinha quase todos os personagens, né? Um outro foda também, que ele. Eu acho que ele veio no Tekken 2. O Bruce, que é um negão que ele é de luta Muay Thai. Cara, puta, mano. Muito foda, assim, a forma de lutar dele. Eu acho que é isso aí. Não, o Tekken vs Street Fighter também, eu acho que é pro Play 3. Porra, o Tekken vs Street Fighter é muito louco. É legal mesmo. Você gostou? Você jogou? Infelizmente não joguei, mas tenho muita vontade, cara. Porra, porque, mano, legal. Igual o Street Fighter, por mais que ele reinou no 2D, quando ele foi pro 3D, talvez não as primeiras, mas as mais novas, ele funciona muito bem. Ele tem uma jogabilidade muito interessante. Não, qual era o nome do bêbado mesmo? Você lembra, Ron? Bêbado do... Do Tekken 3, você lembra? Que era um... Que lutava aquele Drunken... Aquele estilo Drunken Kung Fu. Putz, cara. Era um policial, cara. Eu esqueci o nome dele. Ah, sei. Era da hora. Não é o Li Shaolau? Não. Eu sei, era um policial. Coisa, eu acho, eu acho que é Li Shaolau. Ele é um policial que ele luta com... Tipo, o mesmo personagem luta, acho que, três modelos de Kung Fu, cara. É muito tipo, louco. Tem um que é quando ele faz um movimento, ele fica Kung Fu do dragão, ou tigre, não sei. Tem o outro que é o... Se fosse um pássaro, e tem esse do bêbado. Cara, é muito... Só que negócio, você tem que ter uma certa paciência pra aprender a jogar. Depois você aprende a jogar com ele, cara, muito foda, mano. Eu vi isso, sempre que a gente zerava com a Xiao Yu, só pra ver o final em anime dela. Verdade, eu vi se o anime era grande. A gente fez muito isso, cara. Porque o final dela é anime, né? Uhum, isso que era da hora, cara. Ele tem umas coisas no Tekken que realmente você fala, meu, tem que tirar o chapéu. Agora, quando você começa a lembrar da porra do dinossauro, canguru... Tinha um que era uma madeira bizarra. Lutava um negócio dos outros. Só. E aí, por um lado, esse Mokujin tinha uma história que você para e pensa, fala, tá, dá pra aceitar, meu, porque, tipo assim, era um boneco de treino, que aí eu não lembro por que porra de motivo lá ele cria vida. Mas, agora, tipo, digamos assim que ele tenha sido pegado energia de alguma coisa lá, alguém, tipo, meio fez um feitiço lá e, tipo, ele absorveu energia, sei lá que porra que foi, não lembro da história. Assim, é uma coisa que poderia fazer uma história bacana. Agora, quando põe o urso e o canguru lá, o dinossauro, cara, simplesmente não bate, sabe? É um bagulho forçado. Então, Raul, e o personagem, tem algum personagem voldiano que você... Então, cara, se for pra escolher um só, é meio complicado aí, mas... Esse é o tipo... do Muay Thai, né? Esse que você mandou? Isso, esse é o Bruce. E, cara, meu, tem uma ele sequência deve ser forte, de... Hein? Tem uma sequência de... Não sei se é chute, só que eu não sei se ele acerta, assim, com o pé ou se é a canela, mas, cara, eu acho que é uma canela. Ele fica acertando a canela umas 4 ou 5 vezes repetidamente, assim, na altura da costela do inimigo. E, cara, assim, você vê o movimento, você já... Sabe quando você sente dor pelo personagem, cara? Caramba. Fala, mano, o bagulho é muito foda. E o som, tipo, você vê que ele tá na fúria, assim, mano, sabe? Fala, mano, se o cara desse tá entrando numa luta, assim, de rua, cara, o cara quebra o assaltante de boa, sabe? Muito foda. Mas, voltando ali no Voldiano, né, que ele falou. Cara, os Voldianos seria o... Eu acho que eu até deixaria passar o Mokujin lá, né? Porque tem um boneco de treinamento. Cara, não me conformava com o Mokujin, de verdade. É um bagulho de treinamento e tal, que acho que, sei lá, foi enfeitiçado e parece filme de São da Tarde. É, agora, quando pega os bichos, muito, cara. Nossa, o dinossauro, o canguru e o... E até os ursos também, cara. Porra, mano, é muito forçado, mas, sabe? Não muito tem forçado. Explicação lógica pra isso, né? Então, eu tava pesquisando lá, eles deram uma guela falando assim que, tipo, teve um cientista tal lá, que trabalhava pro Kazuya e pro Heitachi lá, um deles, e eles meio que queriam uns bichos de estimação diferenciada, pegou, fez experimento. Fez, é, tá. Puta que pariu. É muito ridículo, zero, isso aí, né? Muito estranho. Tipo, a mesma coisa que o game, ele deu um, fala, tipo, porra, realmente é foda a questão de se respeitar um game desse, ele deu umas brechas dessas que fala, meu, caralho, mano, eu vou voltar pro Street Fighter. Cara. Ah, mas o Tekken é um jogo da hora mesmo, assim. Sim, é um jogo da hora. Igual, em relação à luta, eu não digo todos os estilos de luta, porque eu não conheci todos ali, mas os que eu conheci, tipo assim, em relação a comparar o Muay Thai, que é desse do Bruce, o Capoeira, que era do Ed e da Christine, e o Box, que era, acho que, do Steve, você vê que é muito bem feito. Eu acho que eles não usam a captura de movimento, melhor, eles usam, mas de uma forma totalmente diferente, né, porque é uma tecnologia nova, mas, tipo assim, é muito bem feita, sabe? Não é que negócio, assim, forçado, tipo assim, ah, o personagem luta, um exemplo, ele luta capoeira, vamos fazer qualquer pulo aqui e fala que é capoeira. Eles estudaram a capoeira, eles estudaram o Muay Thai. Então, você vê o personagem, independente da roupa dele, que, tipo, tem, pelo menos no 5, tem muito questão, assim, de trocar de roupa, alternar, customizar, que é muito legal. Então, você pegou o jogo agora, né? Tem um amigo novo, viu o jogo agora, e o personagem tá todo com uma roupa diferente, por exemplo, o capoeirista Wed, tem uma roupa que ele fica de social, elegante e tal, você não imagina do que ele luta quando tá no menu. É quando ele começa a fazer a ginga, você já fala, putz, mano, o cara, sabe, dá vontade de você aprender a lutar por causa do jogo, cara. É muito bacana. Da hora, é bem legal mesmo. E ele também, ele começou, eu não lembro qual deles, eu não lembro se foi o 4 ou se foi o 5, eu acho que foi o 5, que ele teve, começou a ter destruição de cenário. Não, cara, não cheguei isso, a jogar nenhum. Isso foi muito bom, porque, tipo assim, nos outros jogos de luta, não tinha muito disso. E eu não lembro de jogo de luta com isso. Eu lembro de... Agora você tá me falando desse, mas eu lembro do Mortal Kombat, novos Mortal Kombat. Mortal Kombat vs DC, o Injustice. Tipo, do Play isso. Pra frente, né? É, do PlayStation, tipo... pra frente. Então, esse do... Da imagem sendo... Oh, desculpa, do cenário sendo quebrado também. Ele é da fase já do Play, né? Eu da acho fase que no Dead or Alive tem também. Isso, eu acho que quem iniciou... É que eu não joguei Dead or Alive, mas eu acho que quem iniciou foi ele, o Dead or Alive. E puxaram... o Dead or Alive. Puxaram sim. Dele. Eu acho que o Tekken se inspirou na parte do cenário. Eu acho que ele se inspirou nele. Agora, foi muito bom, cara. Foi muito bom. E você vê que, tipo assim, é uma franquia. Começou muito bem, né? Mesmo com umas coisas aqui e ali, começou muito bem. E aí agora tá continuando, né? Vamos ver pra onde que vai, né? Agora, Raul, você assistiu os filmes do Tekken? Acho que tem mais de um, né? Cara, eu assisti. Deixa eu ver, desculpa. É que tem algumas coisas que eu faço questão de apagar da mente, cara. Eu acho que esse filme deve ser um dos caras. Ah, não, assisti sim. Então, cara... se você for ver, sei lá, 5 minutos de uma luta específica aqui ou ali, se você levar em consideração só esses 5 minutos, é um filme assistível. Agora, se for pegar o filme por completo, cara, o filme não é bom. Não é bom, não é bom. Só que aquele negócio, se você acha que o filme do Tekken é ruim, você vai achar muito mais lixo o do Tekken Go Fighter. É lixoso de uma maneira que eu não acreditei, velho. Eu não assisti nenhum. A maioria dos filmes de jogo de luta é um lixo completo, cara. Por quê, né? Cara, porque não tem um enredo bom. Porra, põe os caras pra lutar e fazer umas lutas decentes, já. Mas o foda... então, ó, o Vinícius falou tudo agora. Porque, por exemplo, tem algumas coisas que, putz, a história não bateu. Mas só que se você faz uma boa luta, você meio, a gente que é telespectador, a gente pode meio que engolir e ignorar. Falar assim, ó, foda-se a história, eu tô vindo assistir. Porra, só pra certeza. Assistir a luta. Por exemplo, Mortal Kombat, os filmes do Mortal Kombat, se você for pegar as histórias e aí depois querer comparar com as histórias do jogo, cara, tem muita, muita coisa que não bate, tá, o 1, o 2 e tal. Mas quando você para e pensa, não, vou ver só a luta. Meu, dá pra você aproveitar alguma coisa. É que nem a série do Mortal Kombat Conquest, lá, que passou na Warner. Mas essa aí é meu, muito boa. Tem uma luta, tem muita luta da hora, cara. As lutas, fala, porra, fizeram uma luta bem feita. Então meio que você fala, dá aquele equilíbrio tão bom que fala, pô, vale a pena assistir. Então é isso. Agora o Tekken Go Fighter, mano, o filme, puta que pariu, mano. E pra resumir aqui, o Tekken tá de parabéns. Não foi o meu preferido, não foi o que eu mais joguei, não foi o primeiro, mas quando eu conheci, eu gostei de muitas coisas. Time up! Então, pessoal, o podcast ficou bastante longo. É, nós resolvemos dividi-lo em duas partes. A gente falou muita abobrinha. E é um jeito é dividir ele. Vamos terminar aqui com o Tekken. E o top 4 vem no próximo podcast. Até a próxima. Continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.